Somos uma família expressando o amor. Somos uma família para a glória do Senhor. Com Cristo está unidos em Deus.